escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Olá, caros ouvintes, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma emissão de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Comigo está o Carlos Bonaparte neste dia muito bonito, muito singelo. Olá, Carlos, como te encontras? Diz aos nossos ouvintes. Olá, seus burros ouvintes que não têm nada para fazer a não ser estarem em frente ao PC, não é? Agora estou aqui em frente ao PC, não sei fazer o quê? Pá, vocês já vieram de trabalhar? Tinha vindo de trabalhar? Quer dizer, andamos aqui com falta de produtividade, vocês estão aqui a fazer o quê? Mas já que não temos nada a fazer... Pronto, sejam bem-vindos a mais uns Escolhes Tu, Escolho. Foi uma graçola, foi uma graçola! Foi uma graçola, caminhada! Caminhada para o Carlos Bonaparte! Era assim que devias começar, não é? Não era como começaste, parecias aquele indivíduo que faz o... Aquele indivíduo que ele não dorme, já viste? Olha, ele faz o hora zero, deita-se às 2 da manhã, às 10 já está a fazer de par em par. Depois é o rádio à tarde e começa sempre da mesma forma. E tu começaste a apanhar-te o teu vício. Me ata, me mata, me espanca. Ai, não seja por isso, é que é já. Foi mais uma graça. Aplausos, aplausos. Aplausos, aplausos. Muito bem, muito bem. Aplausos para o Carlos Bonaparte. Bom, hoje vamos ter, se os ouvintes se lembram, na semana passada, como é? Gargalhada, gargalhada. Na semana que passou, a última escolha, e foi minha, foi de Tony Psegueiro, e eu calei um bocado, que é para verem que parte da música aqui. Foi de... Você vem com essa cara. Muito bonito. Foi de Tony Psegueiro com a música Junto à Praia, que tem... Isso. Que tem uma letra muito lúdica, como por exemplo o uá, uá, uá. E escrevi esta prosa, que cheira a flor como uma rosa. E eu gosto desta parte de que vem aí. Quem estamos a ouvir é Hermann José, na personagem Tony Silva. Somos nazis e não temos vergonha. Estou a citar, somos nazis e não temos vergonha. Bom, Tony Silva, que foi, no fundo, a inspiração para este programa mais alegre, mais bagalhada. Então, como... Gente branca e vermelha. Exemplar recatada. Tenho a cruz na bandeira, mas que não foi gamada. Olha esta parte ali. Ou agora. Adoramos os pretos, os judeus e os cigarros. Abusa de mim. É um artista português, Tony Silva. Aplausos, aplausos. Ah, muito bem, muito bem. Tony Silva. Estava eu a falar de Tony Psegueiro com a letra muito educativa de Junto à Praia. Ou, por exemplo, chegou então o momento de te pedir em casamento. Disseste talvez que sim, junto à praia, junto a mim. Uá, uá, uá. Uá, uá, uá. Hoje continuamos nesse tónico, nesse tema, nesse assunto. Começamos precisamente com Tony Psegueiro, com o título de uma música de uma mulher, de uma flor, algo que me agrada, um nome que me agrada. Até conheço uma pessoa muito chegada que é-me muito querida. Qual é o nome, Carlos Bonaparte? Margarida. A tua voz é tão querida. Uhul, aplausos, aplausos. Foi uma graçola também, gargalhada também. Ha, ha, ha, ha, ha. Ha. Então, de Tony Psegueiro, fechamos a emissão da semana passada com Tony Psegueiro, hoje abrimos com Rui Unas. Tony Psegueiro a cantar Margarida. Aplausos, aplausos. Thank you. vi e apaixonei. Insinuavas com o teu olhar todo o amor que podias e querias dar. E eu tremi. Senti meu corpo envolto num véu de paixão que se acercou até ao fundo do meu coração. Cheguei-me junto a ti e perguntei-lhe uma onda. Tu sorriste e no ar mais cândido do que dos próprios anjos respondeste. Sabes que não foi só por um nome, nem por Tony Pessegueiro. Foi uma gração à tua. Não, sim. Foi uma interpretação musical. Aplausos. Sabes que não foi só por um cantor que gosto, do artista, como disse na semana passada, não só por um nome da... A história... Então, já te expliquei. Já gosto do artista, já tinha explicado na semana passada. Margarida, eu tenho o condão de me dar bem com mulheres que têm o nome de flor. E Margarida é o exemplo máximo disso, nesta altura. Mas, além disso, não sei se te lembras, já que ouviste a música, não sei se te lembras do início da música, que é... Ora, deixa cá ver. Tem, assim, um início musical de um género... Como é que tem de dizer? Mais antigo, sabes o que é que faz lembrar? Vou meter aqui para... Não, perfeitamente. Também faz lembrar um órgão. Pois, faz lembrar um órgão e as nossas gravações... Nossas, ou tuas, gravações mais antigas, não é? De criar música. E exatamente, este início fez lembrar este nosso, o nosso início de criação de músicas. Eu digo-te uma coisa. Parecido, não é? O início. É. Não, mas eu digo-te uma coisa. Eu não sei qual é que era. Não sei qual é que era, portanto, a marca do órgão, mas eu lembro perfeitamente deste órgão. Qual era? Era um órgão. Não, olha, vou dizer. Queres que eu te dê um exemplo? Não. Não? Está bem. Foi uma gração! Eu lembro-me de músicas que tinham. Músicas que. Eu depois em off te digo onde é que eu as ouvi. Porque não convém estar aqui a dizer a público. Mas eu sei músicas que tu sabes também, que também as conheces, que foram tocadas num órgão igualzinho a este. Se não a melodia em si, pelo menos parte dos sons foram retirados desse órgão. Era mais ou menos. Não, mas eu não percebi. Aliás, eu até te digo mais. Sabes que esse órgão, eu tocava num órgão igualzinho a este, numa escola de música onde eu andava, e então é assim, eu sou sincero, eu não gostava nada de piano. Não gostava. E hoje gosto de piano. Se tivesse... Andavas de motinha nessa escola de música? Andava onde? De motinha? Não. Ah, não. Não, aí os órgãos eram mais fixes. Não, eu gostei dessa data de moto. É que hoje vamos ouvir a última música minha de hoje, vamos a dar de motinha. Ah, não. Pronto. Não, mas eu era numa escola de música no Porto. E ah, eu, Era. E eu então andava nessa escola e é assim, aquilo tinha lá uma sala com um piano enorme, coisa, mas um piano mas normal, não era destes elétricos. Daqueles que infelizmente nem tinha sons nem nada. E ao lado tinha um órgão, que era, por exemplo, um órgão que tinha inclusive este ritmo. Porque eu conheço perfeitamente porque o órgão tinha este ritmo. Porque o órgão tinha mesmo aquele som, tinha aqueles sons. Eu lembro de tocar lá várias músicas. Eu achava que era um órgão engraçado. Achava que tinha poucos sons, mas era um órgão engraçado. Pronto. E é isso. Aplausos, aplausos! Podes continuar, agora é a tua primeira escolha musical de hoje. Vamos ouvir a explicação do Carlos Bonaparte e qual é a melodia de hoje. A melodia de hoje é a seguinte, e agora o momento é sério. Vamos viajar até ao ano de 1993. Ora, em seguimento da música de Tony Pessegueiro, pseudónimo aqui, ou personagem criada por Rui Unas, ora, vamos ouvir uma música que se chama Ela é a Mulher Mais Sincera. Esta música foi gravada em 1993, cá está, ou seja, a Margarida é a Mulher Mais Sincera, juntando as duas músicas. Foi por isso que escolhi esta música, mas se não fizesse seria outra, do mesmo artista e do mesmo álbum. Foi o último editado por Dino Meira. Desapareceu do panorama musical e da terra em 1994, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Foi em 96? Não, foi em 94. Estava na ideia que era 96? Não, eu sei porque eu tinha 8 anos e eu assisti a um concerto dele e assisti e lembro-me perfeitamente desta música. E lembro-me das pessoas que choraram ao ouvir o Homem Vestido de Branco, a Helena, o Voltei, Voltei, o Santo Santuário, melodias muito, muito bonitas de Dino Meira. Mas esta deixa-me, eu escolhi esta música por mais de um motivo. Primeiro porque, no fundo, acaba por até fazer algum sentido juntamente com a outra, não é? A outra é a Margarida, esta é a Mulher Mais Sincera, pronto. Depois porque... Isso tem lógica. Depois porque, assim, escolhi esta música também porque sabes que é uma música alegre. A batida é uma batida alegre, a música é uma música alegre. Ele está feliz com aquela mulher, ela é a mulher mais sincera que ele já conheceu. E sabes de uma coisa que eu me lembro? Eu acho que posso falar isto. Se não puder, dás-me um estado que eu calmo. Está bem. O Palácio de Cristal, posso falar? Não há problema nenhum para não. Não mando no palácio. Sabes como é que era o palácio de cristal antigamente? Não era como agora? Era de cristal. Era um palácio mesmo, um palácio bonito. Não havia pavilhão Rosa Mota. Acredito. Rosa Mota, quando mais pavilhão. Pois. Não, mas sabes que naquela altura havia, em 93, 94, havia geralmente aqueles concertos ao fim de semana, aqueles espetáculos. Ainda há disso. Mas houve ali uma altura que aquilo andou muito mal parado e... Ah! Agora não sei como é que está, agora não sei, mas... Noites do palácio, à sexta-feira, no verão. Não sabia. Pois, é uma coisa assim. E eu fui assistir na altura até uma coisa muito engraçada, que é... Aliás, não fui assistir a coisa muito engraçada, mas havia uma coisa muito gira, que era aquelas coisas do partir o chocolate, que a gente ia lá e eles faziam um furinho no chocolate. Não sei se sabes o que é. Não faço ideia. Mas eu sei que isso havia na Feira Popular e tudo. Aplausos para a Feira Popular. Temos que animar este programa, vamos falando. Pronto, e então... Escolhi esta música porque, sendo uma música alegre, deixa de Dino Meira uma imagem alegre. Que era, de facto, aquilo que ele tinha. Ele transmitia muita energia no palco. Mesmo, muita energia. Foi uma lindíssima recordação que eu tive deste artista. Então, decidi partilhá-la convosco. E então vamos ouvir Dino Meira com Ela é a Mulher Mais Sincera. Ela é a mulher mais sincera que eu já conheci. Mas quem será? Mas quem será? Agora a próxima... Não, antes disso, uma salva de palmas para Dino Meira. Dino Meira, homem mítico da música popular portuguesa, que hoje vai reinar no nosso programa. Ora bom, depois de Tony Pessegueiro e de Dino Meira... Minha rua Maruma... Pronto. Enganou-se o homem. Ao som de Chave de Ouro... Não é assim. O que aconteceu? Já aparecem com bebês ao colo e dizem logo, este filho é meu. Essa é o quem será a mãe da criança? Ai, ai, ai. Olha lá. Pois é, a mãe da criança. É para ser diferente. Oh. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? A mãe da criança, eu sei lá, sei lá. Muito bonito. Estava lá. Depois de Tony Pessegueiro e de Dino Meira, vamos ter outro acabado em Eiro ou Eira. É de propósito. Jorge Ferreira! Uma salva de palmas, Jorge Ferreira! Ah, mas antes de Jorge Ferreira, eu disse uma garçom, acabado em Eiro ou Eira. Ah, ha, ha, ha, gargalhada! Ah, ha, ha, ha. Ora bom, esta minha segunda escolha tem a ver com o quê, Carlos Bonabarde? Tem a ver com Eira. Não tem nada a ver com ele. Para já deixar mais perto do microfone. Já te disse, não andamos à cabeçada. Bora, não posso à cabeçada. Tem a ver com as escolhas relacionadas com trovadores aprendizes. Desta... Desta vez não é a última, porque depois irás perceber na segunda parte do programa. Ora, antes do intervalo, vamos ouvir mais uma música que o grupo que me inspirou das crianças, chamado Trovadores Aprendizes, cantava. Isto, além de ter o significado, já expliquei várias vezes, uma música que ouço desde pequenino e tocada por pessoas que me tocam, algumas delas até de família. Bom, esta música é o exemplo de quê? É o exemplo daqueles muitos grupos. Estás a rir porquê, Carlos Bonaparte? Achei piada à conjugação da frase tocada por pessoas que me tocam. Foi o que eu disse? Ah, disse-me a garçom, aplausos para a garçom. E então eu estive, além disso, de ser tocado por quem me toca, eu gosto desta música, além da... Eu por acaso também gosto desta, mas gosto mais do pai da criança, não é da mãe. É, mas a música que se segue, além de fazer sentido, não é fazer sentido bem, mas... Alegra um bocado, desperta um bocado a música em si. É coisa, não é? É isso. É um exemplo daqueles grupos de baile que pegam numa música que tem 3 minutos de duração. No caso, nem sei quanto. Tem 3 minutos e 3. Essa música que eu tenho aqui, cantada por Jorge Ferreira, tem 3 minutos e 3. E nas guitarras e nos órgãos, ou o que é que fosse, na voz dos trovadores aprendizes, demorava no mínimo 8 ou 9 minutos. Ora bom. E hoje não vamos ouvir uma versão de 8 a 9 minutos, senão ocupava um sexto do programa, mas vamos ouvir... Não sei, sinceramente não sei... Carlos Bonaparte, ajuda aqui o teu colega. Sabes se caso... Já diz o nome da música, não diz o nome. Se a próxima canção é um original de Jorge Ferreira? Creio que não. Então é de quem, Carlos Bonaparte? Não sei, sei, é assim, minha sei que não é. Pois? Mas... Foi uma garçom! Ah, gargalhada! Mas é assim, vou-te ser muito sincero. Não, por acaso, eu acho que não é mesmo original dele. Eu acho que deve ser para ir de alguma... Estas músicas, daquelas músicas que nem se conhecem bem. Quem é que é o intérprete, o original, o compositor. Porque, por exemplo, eu conheço uma pessoa que dizia que tocava numa banda daqui de Vila Nova de Gaia. E que já tocavam esta música no princípio dos anos 80. Aplausos para Vila Nova de Gaia. Ah, aplausos. É uma bela cidade. Sim. É uma bela cidade. Pronto, portanto, eu acho que não é original do Jorge Ferreira. Sendo original ou não, vamos ouvir Jorge Ferreira com uma letra muito educativa que diz, por exemplo, Mandei pintar o meu carro porque tinha uma cor escura, mandei pintar o de branco porque é uma cor mais pura. Vamos ouvir, Jorge. Olha, mas peraí. É só para te dizer que, depois do intervalo, antes de dizer o nome da música e tal, depois do intervalo, vocês vão assistir à correspondência mais exata que poderia haver num programa. Amém. Aplausos para o amém. Vamos ouvir então, letra muito educativa, muito música muito bonita, Jorge Ferreira e Carro Branco. pintar o meu carro, porque tinha cor escura. Mandei pintá-lo de branco, porque é uma cor mais escura, para apagar antigas mágoas que o passado me deixou, para esquecer. Boas festas são os votos da Rádio Antena Web. Olá, eu sou a Patrícia Monteiro e bem ao jeito de Sunset Music, desejo-lhe um Natal bem quentinho, cheio de prendinhas gostosas, daquelas que aquecem o coração, que nos transmitem boas vibrações e momentos de prazer. Feliz Natal para si e para aqueles que o rodeiam. Diariamente deparamo-nos no nosso trabalho com novas situações e perguntas sem resposta. Leandro Branquinho traz, de segunda a sexta, algumas dicas para enfrentar melhor as peripécias laborais. Rádio Vendas, uma rubrica com a assinatura de Leandro Branquinho, de segunda a sexta-feira, na Antena Web, às 11h45 da manhã. Alexandre e Regina, um amor impossível e um vulto no espelho. De segunda a sexta-feira, a Rádio Antena Web leva ao ar a radionovela brasileira Um Vulto no Espelho. Uma história emocionante de princípio ao fim. Um Vulto no Espelho. De segunda a sexta-feira, às 13h30, aqui na Rádio Antena Web. Cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. Sonoplastia, Organização e realização de eventos, alugar de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, alugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. A coisa está feia. A coisa tá preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web, com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Volta para a segunda parte do nosso Escolhes Tu ou Escolho Eu. Aplausos para o Escolhes Tu ou Escolho Eu. Grande programa. Sabes que eu acho que este é de produção própria, acho que é o melhor programa que nós temos, feito por dois locutores. É o único? Pois. Foi uma gargalhada, foi uma gração. Pronto. Ora bem, porque é que eu disse que a próxima correspondência iria ser a mais exata? Porque a música que eu vou escolher... É o carro preto. Exatamente. É, acertei. Aplausos para mim. Salvamos para mim. Eu vou escolher esta música, vou-vos dizer porquê. Bem, não escusado será dizer que também é de Jorge Ferreira. E vou escolher esta música porquê? Porque foi... É cantada pelo Jorge Ferreira. Não sabes se é dele. Não, esta acho que é mesmo dele. Foi o que eu disse. Pronto, mas é assim. Eu escolhi esta música e já te vou explicar porque é que eu acho que é dele. Porque é assim, sabes que esta música, e foi por isso que eu escolhi, eu vou escolher a versão portuguesa, que é para não... A ideia é captar ouvintes, não afastá-los. O Jorge Ferreira fez a versão mais parodial possível. E ele próprio admitiu, por isso é que eu também estou a falar tão à vontade, porque ele próprio admitiu mais tarde que foi a pior música que gravou até hoje. El Carro Preto. Foi a versão espanhola de Carro Preto. Mas aqui é assim. Aquilo não é nem espanhol, nem galego, nem... Como é que é? Mas quem cantou? Foi ele? Foi ele também. Ele fez a versão portuguesa agora e espanhola. Agora que contaste isso, me fizeste lembrar o Robbie Williams. Já falámos dele aqui no outro dia. Não falámos. Se calhar não. Falámos agora. O Robbie Williams, sabes? O cantor. Sim. Ele disse que o rock DJ foi das piores coisas que já fez na carreira. Lembras a música? I don't wanna rock. Então podes continuar. DJ. Um aplauso para o DJ. Alright. É para continuar ainda? A música não era nada assim. Inventaste isso agora. I don't wanna rock. DJ. Cause you're making me feel so nice. É isso. Things are gonna stop. DJ. Cause you make... É assim. Vá bem. É para continuar ainda? Não, aplausos para o Robbie Williams. Ah. Pronto. Mas é, a parte de continuar era para continuar... Continuar o Jorge Ferreira. Ah. El Carro Preto. Ah. Por la cidade a rodar. A sério. Esta música figurou... Na coletânea, eu posso dizer, porque isto foi um ser editado, por isso posso dizer, foi talvez o maior sucesso que foi lançado na coletânea Laboratório Lolela. E eu tenho que dizer isto pausadamente. No Laboratório não é nada. Ora, diz outra vez. Laboratório Lolela. Laboratório, um abraço para o Lolela. Muito bem. Pronto. E esta, eu vou escolher a versão portuguesa. E assim, sabes que eu na altura nem valorizava assim muito o Jorge Ferreira? Porque eu ouvia dizer tão mal dele que eu pensei, bem, não deve cantar mesmo nada. Quando eu vi o Carro Preto, e por acaso comecei mesmo por ouvir a versão espanhola, e pensei, bem, meu Deus, que é isto? Que mundo? Então acontece que um dia destes, foi mais concretamente a 3 de julho de 2003, que participei no concurso de uma outra estação de rádio, em FM, e ganhei. Ganhei o quê? 3 CDs, sendo que um deles era... Ia dizer que tinhas ganho uma viagem de autocarro até casa. Gargalhada! Um aplauso para os autocarros! Não, por acaso não ganhei, porque até... Aliás, eu até fui a pé para a estação e tudo, que era ali mas já perto de mim, portanto... Mas dizia eu que... Pronto, um dos CDs era de precisamente do Jorge Ferreira. Ora, comecei a conhecer mais do cantor e hoje gosto muito dele, mas sinceramente este Carro Preto... A versão portuguesa até nem está assim muito mal. A versão espanhola, pronto. Mas eu escolhi esta música também um bocadinho influenciado pelo Carro Branco. Carro Branco é muito bonito. Se não, era capaz de escolher outra. Mandei pintar o meu carro. Podes continuar a falar. Pronto, se calhar até escolheria outra, escolheria. Mas pronto, escolhi esta. O Carro Preto. Então. Pronto, é o Carro Preto, como os ouvires. Que o passado me deixou. Eu sou esta letra toda. Pois para sim, esquecer um grande amor, boa. Que o carro branco, boa. Carro branco, ai não, é tão gira a tua cor. Para esquecer o passado, faz lembrar um grande amor. Aplausos para o amor. Então vamos ter Jorge Ferreira e Carro Preto. Maldita, ao Tony. Oh, Tony. Meu nome é Tony Silva. Oh, Tony. Sou grande criador. Oh, Tony. Dentro da música rock. Tony Silva, el grande creador de toda la música rock, que abrirá a quinta escuela de esta escuela su escuela. Hoje, que día hoje, terça, martes, día 7 de diciembre de 2010. Já posso falar em português? O Carlos Bonaparte foi-se embora. Posso falar o Carlos Bonaparte? Já se explodiu, não. Estou aqui a um... A um é ainda. Ainda, sabes? Exatamente. Sabes umas coisas. Ah, eu falo em espanhol, pensas em quê? Vias o Canal 26, o Viver. Atualmente já não existe, pero... Pero sabe que, como é que eu aprendi com Doraemon? Como lo disseste? Oh, Doraemon. Doraemon. Era uma miquizada. Era el gato cósmico que eu pensava que era el gato cómico. El gato cómico? Não, pero el gato... Pero tu és burro. Eu? Por quê? Porque nunca foi gato cómico. Foi sempre. El gato cósmico. El gato cósmico. Como tu lhe entendes gato cómico? Era pequeñito aún, sabe que tenía solamente... Oh, tú eras algo pequeñito. Algo chiquitito. Qué música más guapa. Música más guapa, interrumpida por el estúpido aquel barbo de Jimmy Jump. Exactamente. Exactamente. Mas a música é guapa, é bonita, não? No. É muy bonita, muy guapa. Pero no ha sido clasificada en los primeros lugares. España es siempre una tristeza en Eurovisión. Pero permíteme una pregunta, hacerte una pregunta. Ah, sí. La música de Felipe Acevedo... Es una porcaría también. No es porcaría ninguna. Porcaría, sí, que me dice... Tú de que me de Portugal es una porcaría. Hola, ahora en el jueves, en la quinta, nos ha perdido la candidatura por causa de Portugal. Sí, posiblemente, pero... No, pero me permite una observación. Que me perdonen los alemanes, toda la gente que le gusta Lena, cualquier cosa. Satellite, ¿cómo se llama aquella música? La música, la cantora es Lena. Lena, sí. Perdona, pero Felipe Acevedo canta muy, pero mejor sin duda alguna que Lena. Pero no me vengas a decir que Felipe Acevedo, la música portuguesa, eras mejor que la española, no eras. No era. Mejor que la española o... No era, o sea, no algo era. Pequeñito. No era, pero también te digo... Era tan buena que el público tuve que oír dos veces. Dos veces. Pero te digo una cosa. Por mí, la música portuguesa se quedaría entre los 10 primeros. No tengo los 10 primeros. Es cierto. Cuanto mucho, en décimo lugar, pero se quedaría en uno de los 10 primeros. Nunca en décimo chavo. Y Tony Silva ganaba el festival de Eurovisión, ¿no? Claro. Ah, claro, no, sin duda, sin duda. ¿Vamos a continuar así o...? Tú puedes hablando portugués, yo voy a hablar en español, me gusta. ¿Me gusta? Ahora lo que me gusta es la miña última escuela de hoy. Ahí es para portugués yo. O que me gusta... O que me gusta es... Lo hay sucedido aquí unos desastres técnicos. El Canos Bonaparte ha dado una tolada en el micro. El micro no ha gustado de la tolada y ya se está quejando. Bom, e então, a minha última escolha de hoje tem um significado muito fácil de compreender. É que hoje, dia 7 de dezembro de 2010, faz precisamente 5 anos que eu deixei o grupo de teatro que frequentava. 15 anos, como... tinha 3. É, 15 anos... Já tinha feito 15 anos que tinha subido ao palco, portanto foram 15 anos no início, claro, quando era pequenino, nem sempre seguidos, mas foram ao todo 15 anos... No grupo de teatro, o Carlos Bonaparte também andou, não é verdade? É verdade, claro que sim, que é verdade. É seguro que é. É seguro. E então hoje faz 5 anos, uma data bonita para ser comemorada com, para mim, uma das melhores músicas que já passou por aqui um grupo de teatro. Claro que quase ninguém vai reconhecer a música. A intérprete chama-se Isabel Cardoso, retirada de uma adaptação da obra Escrava Isaura. Chamada na altura Isaura e a Escravidão, uma pequena adaptação da obra de Bernardo Guimarães. Era o nome dele, não é? Não. Não interessa. Não me acordo. Da Escrava Isaura era precisamente a música de abertura, se não me engano. Isto já foi há 11 anos, ou 12, há 12 anos. Se não me engano, era a música de abertura. A Isabel Cardoso a cantar precisamente a música chamada A Escrava. Pensado o nosso programa de hoje. Ora, nem mais. Ora, muito bem. Isto hoje é uma maravilha em desastre técnico. Aplausos para o desastre técnico. Más que nada sobre esos técnicos. Falta mais. Tinhas de ter gargalhado. Não tem. Enfim. Ora bem. Quando eu era pequenino. Escutava uma canção. Que se chamava Pronúncia do Norte. Era cantada por GNR. Isso não rima com canção. Bem, a música que... Ai, o que é que me vais atirar? O som que o... Sim, posso falar. Ah, o som que o Carlos já referiu em dois programas anteriores, deixa cá. O som que o Carlos referiu é este aqui. Ah, não dá. Não dá para mostrar. Não dá, porque não está aberto. Vai falando. Estou curioso. Curioso? Tu sabes o que é? Ah, esse. Pronto, é este som. Agora podes falar. Bem, isto foi... Dos desastres técnicos, só mesmo este som. Aplausos para o som! Ai, não é assim! Também não é este! Olha o que me apetece fazer! Aplausos para os desastres técnicos de hoje! Bom, o caso ainda se vai demorar uns 2 minutos a recompor. E eu vou tocar uma musiquinha. Vamos lá. Quando eu era pequenino... Já está. Vamos lá falar. Pronto. Dá mais ou menos. Enfim. Bom. Música que vamos ouvir agora, como já puderam perceber... É de GNR. Ora, sabe quando eu era pequenino, e dei 40 de twist. Ora, esta música fez parte da minha infância. Eu antes morava numa casa ao pé do rio. Uma casa muito, muito bonita. Muito grande, sobretudo muito grande. Os quartos eram muito grandes. Ora bem. Esta música, a minha irmã, quando era mais nova, fechava-se no quarto lá com as coisas dela, ou a estudar, ou a fazer as coisas dela, e com o rádio ligado. Numa estação que eu hoje posso dizer ou não, porque já não existe, habitualmente ela ouvia a rádio Placar, e então essa mesma rádio passava muitas vezes esta música. Ora, acabou por ficar no ouvido, e hoje ganhei por ela uma... Mas estima, esta música traz-me realmente boas recordações. E lembro-me dela tanto pela voz do Reninho como pela voz de Isabel Silvestre, que tem uma participação especial nesta emissão. Nesta música. Então pronto, decidi partilhar convosco a música do GNR com a Isabel Silvestre. A Pronúncia do Norte. É só mesmo por isto, porque efetivamente... me faz lembrar mais uma vez os meus tempos de criança. E pronto, é desta forma então que vamos caminhando para o final de mais um... Quando... Escolhes tu, escolho eu. Você vem com essa cara... Podes falar. De menino levado ao lado para a brincadeira. Oh, também de menininheira. Somos nazis e não temos vergonha. Sonha. Que todo homem sonha. Proceder assim, realizando todas as manias, yes. Com as ideias frias, yes. E as cabeças sequim. São rapazes às direitas. Eita. Direita. Eita. Eita. Eita. Direita. À direita nasci. Com ideias já feitas, eu sou neonazi. Nazi. E como ainda se volta, que ninguém me condene. Neni. Estica o braço e a brota. A brota? Estica o braço e a bota. Vou botar no meu pene. Me ata, me mata, me espanca. Com faca, com tranca. Abusa de mim. mi sfolla, mi rapa carola. Não mude que eu quero você sempre assim. Vamos a isso, filho. Ô meu Deus, fala, fala. Não, estava a dizer que vamos a isso, filho. Me espanca. Com vaca, com tronca. Então, gosto da parte do espancar. É giro. É dá aqui mais ação ao programa. Mas a gente já espancou tanta coisa hoje. Ah, pois. Aplausos para o espancar. Coitado do microfone. Esse é que foi espancar. Somos nazis e não temos vergonha. Vergonha. Que todo homem sonha. Sonha. Como é que é isto? Um homem sonha. A mim. Sonha. Proceder assim. Realizando taras e manias, yes. Com as ideias frias, frias. E as cabeças quentes, gente branca e ordeira, exemplar recatada, tem a cruz na bandeira, mas que não foi gamada. Mada. Os jornais incorretos, é aos seus grandes maganos. Ganos. Adoramos os pretos, os judeus e os ciganos. Ameaça! Me mata, me espanca, com vaca, com tranca, abusa de mim. Me esfola, me rapa garola, não mude que eu quero você, não mude que eu quero você. Essa parte da letra é para ti, ó cara. Não mude que eu quero você, não mude que eu quero você, sempre assim. Estou lisonjeado com esta dedicatória. Tony, meu nome é Tony Silva. Olha, posso cantar uma canção? É isso, canta aí que eu toco. Isso só me interessa, só me interessa cantar. Hoje temos alguma margem manobra com uma intervenção que duraram 4, 5 minutos. Pois. Não, só te canto assim o primeiro verso. Obrigado aos meus pais. Não, não, não. Quer casar comigo? Ser mais que o foi uma graçola, gargalhada! Aplausos para o casamento! Neste caso, aplausos para o casamento entre homossexuais! Quer dizer que aceitas, não é? Então agora vamos chegar com a pronúncia do Norte e depois vamos chegar com a marcha nupcial. Se convidares o Gaudêncio. O quê? O meu primo? O outro. É meu tio? O outro. O cantor! O outro, o padre! Ai, o padre! Padre! O padre Gaudêncio! Sim! Pois é, é assim, está bem, pronto! Pode ser! Está feito! Está feito! Ah, está bem! Está bem! O que está bem? O que está bem? Sim! É não estar mal! Ah, e o que é que não está mal? É não estar bem! Ah, não está bem! Não estar mal é não estar bem! Não estar mal é estar bem. Ah, e estar bem é não estar mal. É. Estás a ficar inteligente hoje. Oh, pois estou. Pois estás. Mas é porquê? Porque estás à minha beira. E estás a ouvir o Tony. Pipo. Meu nome é Tony Silva. E um lado. Isto foi um acorde do sustenido norte 7 me ensina de si sem dó. Não, não é, não é esse. Então. Não é esse. É ao lá, ao sol. E eu em cima de si sem dó que até vai... Aliás, mi em cima de si sem dó que até vai de marcha a ré. É assim. Falta aí o fá. Tens que inventar. Ah, chegas ao fim e marcha a ré. Que é para apitar. E incluís as sete notas no Ou por exemplo, peraí. Dó que não souber cantar. Tari. Ré precisa de saber. Mi terá de acreditar. Fá faz falta para viver. Sol com notas musicais. Cais, cais. Lá, alegra o coração. Levanta-se, levanta-se. Si, assim como os demais. Sim, sim. Vais também cantar o coração. Dó, dó, na copa, mi, ré, dó. Não, mas peraí. Lá, ao sol, mi, em cima de si, sem dó, a fazer fá, fá, que até vai de marchar, é? Não é uma ideia? Ei, que eu não... Entre milhões de meninos com vontade de brincar. Coelhinho saltitão, coelhinho saltitão, de orelhas no ar. Ninho sob a neve, a correr e a voar. Coelhinho saltitão, leva-me a passear. No mundo tão existente, novas coisas vou encontrar. Onde brincas, onde moras, onde tu gostas de estar. Tá. Numa casa, casa pequenina, não. Onde gostas de te encantar. E o resto, diz-me lá tu se vou encontrar. Muitos milhões de brinquedos para com vontade de brincar. Diz-me lá tu se vais encontrar. Muitos milhões de meninos com vontade de brincar. Colhinho saltitão, de orelhas no ar. O mundo sobre a neve, a correr e a pular. Colhinho saltitão, leva-me a passear. O mundo tão distante, novas coisas vou encontrar. O mundo tão distante, novas coisas vou encontrar. Podemos explicar a história desta música, assim, para acabar? Podemos, já agora. Em 1995, já vai fazer 16 anos, porque foi logo no início do ano, em fevereiro, eu e o Carlos Bonaparte participámos num festival da canção em que ficámos nos dois primeiros lugares, e o terceiro classificado foi esta música que acabámos de ouvir. Não é verdade? Com a cantora Diana... Diana quê? A Diana. A cantar o Coelhinho Saltitão. Uma música que ainda hoje, como repararam, ainda está na nossa memória. Olha, peraí. Porque isto nunca se sabe... E agora atenção que esta parte é muito séria. Como nunca se sabe quem é que está a ouvir-nos, Diana, se nos estás a ouvir... Ficaríamos muito, mas mesmo muito contentes de voltar a ter notícias tuas. Será que é uma problema? Mas ficou em terceiro lugar. Ficou em terceiro lugar. geral.radioantenaweb@gmail.com. A sério, nós gostávamos de reencontrar uma das pessoas que participou. E logo uma música tão bonita. Nós inventávamos um bocado a letra, mas é o que nos lembramos. Pois. Não, mas eu gosto do refrão, porque o refrão a gente conseguiu cantar a duas vozes, que é muito giro. Pronto, está bem. Milhões de meninos com vontade de brincar e diz-me lá tu se vou encontrar. Muitos milhões de meninos com vontade de brincar e... É assim que nos despedimos até à próxima semana, dia 14 de dezembro. Desta vez com o Carlos a escolher primeiro. Me ata, me mata, me espanca. Aplausos para Tony Silva e para nós. E para o GNR de Isabel. E para o GNR com... Isabel Silvestre, com pronúncia do Norte, caraca. Aplausos para o Norte. Caraca. Aí foi uma graçosa, grelhada. Até para a semana. Há um prenúncio de morte lá do fundo de onde eu venho. Os antigos chamam-lhe raio. Novos ricos são má sorte.